11968, desça para 25003 para as inscrições, que é legal no 010. Após o TAP, foi para a Serra do 366 para sinal do procedimento RNAV da pista 0, reporte para o seu número. Ok, 2500, 1090 no ajuste, após o TAP, Serra Vitor 366. Uno 705, decolado aos Uno 7, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, boa final de semana. Boa noite. Chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 235, alterna 135, 134, espaço, boa noite. 1251, secundária, boa noite. Bruno 705 decolou, cruzando 2200, só que está para o Adelaide esportivo. Bruno 705, contato radar, suba para o nível de voo 360, apresenta autorizado em voar direto Leda. 360, Leda, na proa, Golo 705. Vai estável no RNAV, aeródromo à vista, o 1168. 1168, completa final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 895, 1168. Salvador, voo 168, uma milha do Sierra Victor 372. Na 168 ainda modula com controle. Ok, desculpa. Voo 1168, uma milha do Sierra Victor 372. Voo 1168, ajuste no 0 no 0, tráfego avistado, pouso autorizado, visto no 0, vento 080 graus, 089. Ok, gente, livre pouso 10, voo 1168. Vitória da Conquista, nível 180. Decolada 17, curva à direita, subida Arboruno Elefa, após o Elefa Pló, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5570, controle 120, decimal 8. Autorizado para a Vitória da Conquista, 5870, decimal 8, após a direita, saída Arboruno Elefa, após direto Vitória da Conquista. Zero daquilo, cotejamento correto, confirme para o Alberto? 04, aborde, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Quilo, Sapatão Gosca, Hotel Quilo, boa noite. Autorizado, treinamento, reporte pronto para o táxi. Bom, no gol, no 705, obrigado. Uno 168, o solo foi aos 22, direita, solo Salvador, 121, decimal 9. 1219, direita, voo 1168. Solo Salvador, uma boa noite, voo 1168. Livrando. Gol 1168. Boa noite. Aqui de Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette 05. Gol 1168. Ground, American 230, Clark to gate 10. Thanks and have a good evening. You're welcome. Good evening. Papatango, acho que era até o quilo autorizado, tá? Se reposta no táxi aí, papá. Papatango, acho que era até o quilo autorizado, ingresso, pista no 7, reporte NL pronto. Angosta era até o quilo autorizado, decolagem pista na 7, vento 07, 0 grau, 07 longe. Decolagem, Papatango, acho que era até o quilo, decolado às 3 horas. Chama o controle no 20 decimal 8, morro. 208, boa. Papatango, muito boa noite. Papatango, acho que era até o quilo. Papatango, acho que era até o quilo. Contato radar, para o nível de voo 180, via saída Arboruna. Saída Arboruro 80, Oscar, tranquilo, via. Transporte em cerco, cima pro Wi-Fi. Gente, ao iniciar a curva à direita, está autorizado a invadir essa vitória da conquista. Iniciar a curva da conquista, iniciar a curva à direita, direto à vitória da conquista, Oscar, tranquilo. Oscar Hotel Kilo reautorizado. Foi para a posição Arbor, após foi direto à vitória da conquista, devido a tráfego na chegada Mari. Sim, que mano, Arbor. Oscar Hotel Kilo, devido ao tráfego. Arbor, foi direto à vitória da conquista. Chegou para o nível de voo 190 com restrições. Afirmativo, sem restrições para o nível de voo 180. Pode, boa noite. TAM 362, descendo para 150, clientes da informação aqui. TAM 362, descendo identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 104. 050, TAM 014, 362. 1091, correção, 362. 1091, cliente 362. Foi direto para a Serra do C366 para sinal do procedimento RNAV da pista da Zero. Produto 366, 362. Fornecer controle de motor, Oceano 6310, informação terra. Oceano 6310, oceano identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 070, QNH 1091. 43, para São Paulo, Guarulhos, sente na informação, tá? Boa noite. 2043, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, por lá direita, subida da El, linha da Mótiva, via pêndulo 10, Robaté. Responder 5006, controle 120, decimal 8. Salvador, TAM 3858, cruza 2850. TAM 3858, acione identificação. Chegada à área autorizada, reduza para 2509, desça para o nível de voo 080, QNH 1091. Desça para o 080, está mantendo velocidade 250 mais, 3858. Gente, 3858. Oscar Tranquilo, chame Centro Recife, frequência 126.0, ao término 28.8. 260, 288, Recife, grato, boa noite. Desce para 2500 pés em restrições, altímetro na 011, autorizado a final do procedimento RNAVE da pista na 0, reporte passando Serra Vita 366. 102.500, 10.11, autorizado o procedimento, foi 3366. Sané 63 na 0, reautorizado, descida para o nível de voo 050, QNH 1 na 011. 050.011, Sané 63.10. Então, 3858, reautorizado, descida para o nível de voo 060, QNH 1 na 09. 3662, confirme velocidade de cada. É 2509, 3662. Ok. Sené 6310, reduza a velocidade de cada para 2309 e vai seguir tráfego nessa posição de 12 horas, como Nordeste a 8 milhas e meia, com 2509 e grau de. Correção, com 2809 e grau de speed em redução, é 2320. Gente, o Sené 6310 está reduzindo, tem o tráfego de cada. Sané 6310, após ITAP, desça via para 4.000 pés e voe direto para a 366. Após ITAP, via 4.000 e voo 366, Sané 6310. Então, 3858, desça para o nível de voo 050. Desce para 050, 3858. É 3-0, complete redução para 2209. Reduzindo 2209, o Chanel no 0. Pista vista, 362. É 362, completa final, chame torre, frequência 918, decimal 95. 295, boa noite. Boa. Cena 6310, desce para 25000 pés, altímetro no 011, autorizado a final do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando pela vida 366. Gente, 72500, câmara estabilizada RNAV da 10, Oxa, né, 6310, com 1011. São 3858, após o TAP voe para a Serra Pista 366, para a final do procedimento RNAV da pista no 0 e desça para 4000 pés, altímetro no 011. Após o TAP direto Serra Vida 366, descemos para 4000, foram 0, foram 1, tá? 3858. No 0, reduza para 2009. Reduzindo, 6310. É 3-0 apenas para informação, tráfego anteriormente informado, está agora passando pela Serra Vida 372, a 6 milhas à sua frente, com 1609 de grau de speed e redução. Sim, está monitorando o tráfego de queda da Xanã 6310. 3858, desça para 2500 pés, QNH 1-0-1. Desça para 2500 pés, QNH 1-0-1, 3858. Estabilizou com capa vista, Xanã 6310. 6310, completa final, Xanã Torre, frequência no 8, decimal 95. 295, Xanã 6310, boa noite. Xanã 3858, autorizada a final do procedimento RNAV, da pista no 0, reporte passando Serra Pista 366. Autorizada a RNAV, reportará o 366, 3858. Baixa pista livre, ajuste na 09. 1011, aguardando a pista livre, tem os traços na final no visual, acho que na 6310. Coordenado 380 para o gol 2043. Afirmo. Aguarde. Mantenha escuta para a gente, Leandro. Mantendo, muito obrigado. Gol 2043. Autorizando, nível 380, mantém autorização. Mantendo autorização, 380 autorizado, gol 2043, muito obrigado. São 3662, sala 56, agilizando em direita, 121, decimal 9. Boa noite, gol 1096. 079, autorizado, pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, Xanã 63 no 0. No 1 na margem. 3858, passou Sierra Victor 366. 3858, completa final, chame torre frequência 98 decimal 95. 3895. Estacionamento, reportaremos táxi, gol 2043. Torre Salvador, boa noite, está 3858. Está 3858, boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 011. Aguarde pista livre, 3858. Observe o pushback do Boeing da Gol no portão 05. Faz o mesmo ter liberado, autorizado Juliette para o portão 07. Juno decimal 9, reporte pista livre. Direita, liberando agora na Fox 219, Oxané 6310. Acabou de liberar. Salvador, Xanem 310, liberou na Fox. Xanem 310, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Xanem 10. 096, apresente está autorizado voar direto para Serra Vita 366 para o final do procedimento RNAV da pista no zero. Apresente Serra Vita 366, voo no 096. NH3 10, autorizado Juliette para o portão 03, agilizando. Agilizando, Juliette 3, Oxenai 63, 10, ali que é. Levanta, tu escuta. 3858, boa noite. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3858. Para o táxi, o Gol 2043, com 186 a bordo, 4 horas e 11, Galeão. 12043, fique atento ao Airbus da Avianca, que irá parquear no 3. Após o mesmo ser parqueado, está autorizado o Pátio 1, Índia para o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto, chame a torre 118.95. O ajuste altímetro 1011. Aqui ajuste 1011. O Airbus Avianca já passou. Então, estamos liberados via Índia para o ponto de espera 1011.95 com a torre. Obrigado, voo 2043. Boa noite. Autorizado, Juliette para o portão 02. Ótimo, Juliette, 02 na posição, então 3258. Salvador, uma boa noite ao Gol 2043, ponto de espera 10, pronto. Gol 2043, boa noite ao 3 na Aero, decolar pista 10, vento 070 graus, 070. Alinhar e decolar pista 10, Gol 2043. Gol 1096, correção, desça para 2500 pés, QNH 1011, autorizado a sinal do procedimento RNAV da pista 10, reporte passando Serra Vitor 366. Gol 11, Tavares, no Serra Vitor 366, 1096. Gol 2043, decolando 06, chama o controle, 120.8, meu gol. 1208 com controle, Gol 2043, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 2043. Gol 2043, contato radar, no para o nível de voo 380, após 2000 pés, vai direto a Leda. 380, após 2000, confirmo, Leda. Afirmativo, Leda autorizada após 2000 pés. Após 2000, Leda, Gol 2043. 1096. 096, completa sinal, chame torre, frequência 18, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. Boa noite, Gol. 1096, alinhado e vai travar. 096, da modula com controle. Desculpe, boa noite de novo. 1096, ajuda? Aqui é o embaixo travado. 1096, autorizar pouso, ficha 10, vento 070 graus, 06. Livre pouso na 10, 1096. Mantenha a lei da R043, mantenha a proa de leia da chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. Ok, na proa de leia, vai chamar Recife no 2835, alterna no 251, no voo 2043, obrigado, boa noite. Boa. Na 096, solos 12, direita 12, ano decimal 9. 19, agora 096. Salvador, agora 096, livrou. 1096, táxi Alfa Kilo para o pátio 3, posição 5 Lima, 40 atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, para o 5 Lima, vou no 096.